neste mundo cheio de aflição. Eu não sei se pode haver tristezas se Deus está no coração. Canto assim porque já fui do mundo, fazendo parte da vida carnal. Confiava muito nos amigos, este que era o meu mal. Agora tenho Jesus Cristo em minha vida, precisa em meu coração, não pode habitar. Amigos tenho ao meu lado todo momento, e na vereda da justiça vivo. Agora tenho Jesus Cristo em minha vida, precisa em meu coração, não pode habitar. Amigos tenho ao meu lado todo momento, e na vereda da justiça vivo a trilhar. Se Deus está no coração, Deus está